Porque a glória do Senhor vai hoje aqui descer. Eu vejo pela fé a nuvem sobre o altar. Eu sinto a chuva da unção enchendo este lugar. Hoje é o dia do milagre para aquele que crer. Deus vai fazer o impossível pelo seu poder. Não há limites, tudo Ele pode transformar. Eu sinto a mão de Deus agindo aqui neste lugar. Neste lugar. Neste momento, tira as impurezas, traz o teu avivamento. Cura a enfermidade, faz tremer este lugar. Derrama aqui a tua glória, faz a igreja transbordar. Como em Pentecostes, sopra sobre nós teu vento. Vem nos envolver no verdadeiro avivamento. Tua igreja exalta o teu nome sem cessar. Derrama sobre nós tua glória, vem encher este lugar. Vem, Senhor, vem encher este lugar. Vai ter que acontecer. Não tem doença que resista o dono do poder. Chegou.